que vem de Taubaté. Lembrando que amanhã o festival continua a partir das 10 horas da manhã no Vitória Régia, com a bicicletada, a ação do pessoal do Canja Verde. E depois, às 3 horas da tarde, continuam as atrações musicais. Teremos Emicida, Slim Rimografia, que foi transferido de hoje para amanhã. Projeto Pé de Macaco, Mantis, antiga The Suns Hardcore Orchestra. Bom, é isso aí, vamos continuando a noite, então, encerrando essa noite de rock de Taubaté, Devem. Aê! Peace. Nós somos o Devem, é um prazer estar tocando aqui, principalmente depois do Camarones e depois do The Name. Ótimas bandas que... deixaram a noite nesse clima e vão manter agora. E eu torci minha perna, galera, vocês me desculpem. Essa próxima música se chama Panda. Tô doendo pra caralho minha perna. Vamos dançar! Shot. Gravemente, eu preciso de fisioterapeutas. Dani, preciso de você mais do que nunca. Boa noite. Nós somos o Devem. Lembrando novamente aí, né? A gente, no momento, tá em turnê, lançando o nosso novo álbum, que se chama Panda. Quem viu no Twitter, o Pandinha é nosso. Infelizmente, nós não temos o CD. Ficou preso na alfândega. Vocês estão ligados que o panda é um animal em extinção, né, meu? Então, os caras estão... Mas tem... calma aí. Tem pra baixar no Rockin' Beats. Aquele site Rockin' Beats, blog. Rockin' Beats, quem quiser baixar, tem o nosso álbum completo. Temos o nosso SoundCloud. Qual é o SoundCloud, Fabinho? SoundCloud.com/devempanda. O disco é novo, saiu aí, tá bem... Devem Panda, o disco é esse que vocês estão ouvindo, tá? É nosso single. Semana que vem tem o clipe pra vocês ouvirem e virem. Quem viver verão. We'll be right back. Nosso SoundCloud é o SoundCloud. Quando combate vem. Eu quero mandar um beijo pra Dani, que vai me ajudar com meu joelho torcido depois. Dani, preciso de você. Pra Baby, pra Má, a Uva, né? A Má, Uva, pro Júlio. Quero mandar um beijo para a Cláudia. Quero mandar um beijo para ele também. Yellow Cake. Essa é a nossa última música. Valeu todo mundo, foi muito bom estar aqui em Bauru. Primeira vez que a gente está aqui em 8 anos. Pessoal do Santo André, que está aí também. Pessoal que veio lá de Natal. Pessoal Meu, do TVM. Pato, queremos pessoal. Agradecer ao pessoal do Enxame Coletivo pela locação, pela oportunidade. Agradecer ao pessoal das outras bandas, ao pessoal do Camarones. A gente realmente esteve com medo de subir no palco depois de vocês, vocês são foda. Agradecer esse público bonito e simpático. As meninas bonitas e simpáticas. Não é sempre que a gente somente é essa menina. Assim, não, né? Cadê ela? Cadê a menina bonita e simpática? Tudo aqui não tem preço, não tem problema. Agradecer a todas as meninas bonitas e simpáticas que estão aqui na frente. Quero agradecer também ao pessoal do Nename, mas é puta, um bando de macho. Deixa quieto. É close isso aí, to the fire. Muito agradecimento, vamos aí. Valeu, valeu, Mauro, valeu! Obrigado, valeu, isso aí.